sorriso é lindo. A tua boca é uma fonte onde eu quero beber. O brilho dos teus olhos queima bem mais que o sol. Você é tão bonita, mas são tantas coisas que eu não consigo dizer. A tua pele molhada aos poucos vai secando, e no teu corpo ficando um gosto de sal. Queria ser a água, queria ser o sol. Queria ser a onda, o mar no teu corpo. Queria tanto te amar. Salva-me, eu te quero tanto, vem e salva. Sem rumo quando estou contigo, eu já não sei o que digo, nem o que fazer. No brilho dos teus olhos eu quero me queimar. Vou naufragar nas ondas do mar do teu corpo, morrer de tanto te amar. Salva-me, eu te quero tanto, vem e salva-me. Salva-me, eu te quero tanto, vem e salva-me.